Deus, mas não faz diferente, amém? Então vamos buscar ser diferente em nome de Jesus. Romanos capítulo 12 diz assim: exorto, pois, a vós, irmãos, ou rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor nos revele a tua palavra. Precisamos que o Senhor aplique a tua palavra em nossas vidas. Tua palavra, ela é boa, ela é perfeita e agradável, assim como a tua vontade. E nós carecemos da revelação do Senhor nessa noite. Deus, só o Senhor pode nos iluminar para que possamos aplicar ela. Eu te louvo porque todas as vezes que ouvimos a ministração da tua palavra, o Senhor, junto com ela, envolve essa palavra com poder para que possamos cumpri-la. Então, nós somos indisculpáveis. Então, te louvamos porque hoje não vamos receber só o ensino, mas vamos receber poder de Deus para viver essa palavra. Nosso coração esteja aberto para isso, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos. Quando nós olhamos para o texto, primeiro é importante a gente recompor aqui, porque, na verdade, a palavra mais usada na Bíblia, quando é trazido esse termo grego, é exorto-vos. E exórtico significa animo, corrijo em amor. No contexto do texto, pela sentença gramatical, nós podemos ler, exijo. Eu animo vocês, eu quero que vocês, eu não abro mão de vocês, eu exijo de vocês em amor, eu quero esclarecer a vocês o que é o papel de vocês. Ou seja, eu exijo, pois, de vocês. Mas se ele diz, rogo-vos, pois, a gente é obrigado a voltar um pouquinho no texto, para saber pois do quê? Vamos lá? Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro dele? O que primeiro deu a ele para que lhe venha a ser instituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Após a glória, pois. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, esse Deus que resume em si toda fonte de poder e de possibilidade de se cumprir algo no universo. Inclusive, leia-se que em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico é Bereshit Bara Elohim. Elohim é o primeiro nome usado para Deus. E Elohim, embora Moisés conhecesse a palavra Jeová, ou Jehová, ou Jeová, que foi o que Deus disse que como queria ser chamado lá no Monte Sinai, vocês lembram, amém? Amém, irmão? No Monte Sinai, Deus falou para Moisés que queria ser chamado Eu Sou o que Sou, amém? E mesmo Moisés tendo recebido isso de Deus, escreveu o nome de Deus ali como Elohim. Elohim significa a fonte primária de todas as coisas. A fonte da energia e do poder. Da onde provém toda a força para que alguma coisa exista, subsista ou seja criada. Ele é a fonte suprema e original de tudo. Ele é o Elohim. Amém? Esse Deus, perfeito, que não nos deve nada, ao contrário, nós o devemos, porque tudo perfeito saiu dele, é mantido por ele e deve voltar para ele. Para ele são todas as coisas. A ele, então, dê glória eternamente. Considerando esse Deus que você serve, ele diz: eu exijo, então, de vocês, irmãos. Queridos, a gente erra muito quando a gente exige algumas coisas de pessoas que ainda não são nossos irmãos. Uma pessoa que, às vezes, você está caminhando com uma pessoa, está falando o amor de Deus, às vezes ele já está indo até um núcleo, ou já está vindo aqui um domingo, quem sabe até já uma amizade à disposição de discipulado acontecendo. A pessoa ainda não se rendeu a Jesus, ainda não convenceu, ainda não manifestou publicamente o que deveria crer com o coração, confessa com a boca. Então, confessa diante dos homens, não houve isso ainda. Que a pessoa ainda não se entende convertida, não passou por essa metanoia ainda. E mesmo assim, a gente às vezes, ao invés de auxiliar, conduzir, amar, a gente começa, pega uma, você, aqui em Salvador chama deriva. Talvez está no sentido. Pesada, é madeira pesada, irmãos. Essas indústrias de arma gostam de fazer cassetete com ela. E a gente bota a bebida assim na mão e está andando com a pessoa. E aí, de repente, algum escorregãozinho, a gente pá na cabeça dela. A pessoa ainda nem recebeu Jesus e você já está exigindo dela que ela viva algo que ela só vai conseguir viver pela ação do poder do Espírito morando em quem converteu. Como então você pode exigir alguma coisa de alguém que não recebeu Jesus ainda? Está entendendo? Diga amém. Então a gente vai persuadindo. Persuadir significa conduzir em amor, conduzindo, amando, servindo. Mas o que Paulo diz? Eu exijo então dos irmãos. Então, se você já recebeu Jesus, eu quero que você receba também essa correção nessa noite. Amém, meu irmão? Eu exijo então de vocês, irmãos, pela justiça e pelo rigor de Deus, é o que diz o texto? Pelas o quê? Misericórdia de Deus. Irmãos, até o que você exige de alguém que já converteu, tem que ser pela misericórdia. Misericórdia é uma palavra que foi a melhor forma de traduzir esse texto. Seria compadecer-se. Mas a palavra latina misericórdia tem duas palavras, miseris e cardia. Miseris é radical, que dá origem a palavras como miserável. E cardia, a palavra como coração. Então, misericórdia é ter um miserável no coração. Que coisa maravilhosa. Então ele diz assim, ó, eu exijo de vocês que servem a esse Deus Todo-Poderoso. O sermão que eu preparei, que ia pregar hoje, pretendo pregar na semana que vem, que fala da responsabilidade da igreja na sua multiplicação. Eu cito ali dentro do contexto do sermão que o Senhor Jesus, ele só é salvador daquele que ele é Senhor. Então, uma vez que Jesus é Salvador, ele é Senhor. Ou melhor, uma vez que ele é Senhor, ele é Salvador. E há o Espírito de Deus morando na pessoa que possibilita que ela cumpra isso. E eu posso exigir daqueles que eu cuido que cumpram o que é próprio deles. Assim como eu digo da minha filha, que aprenda a ler, que vá dormir cedo, que arrume o quarto dela, porque ela é capaz de fazer, né, não? Já tem um pai que cuida dela. Mas sempre eu tenho cuidado e não exige ela além do que ela consegue. A gente, como igreja, tem que ter esse cuidado também. Porque é pela misericórdia. Pela misericórdia. É pela misericórdia. Eu lembro que eu era muito radical, assim, né? No começo, pastoreava jovens. Gente, eu sou novinho, mas eu já sou pastor ordenado lá. 8 anos. E já cuidava do povo há mais uns 3 anos. Então, hoje eu tenho um tempinho aí com esse ministério extraordinário que me acho capaz de hoje, mas Deus me deu e me garante. E eu sempre fui muito radical com o que é certo e errado, como eu aprendi com meu pai, mas eu lembro que teve um tempo que eu era muito incisivo e era muito pesado. E aí a minha esposa falou, olha, você, repetindo o que meu pai falava também, então, Sussara, você... Fala mais de a pessoa se relacionar com Jesus do que só do que ela não pode fazer. Porque se a gente só fala à pessoa o que ela não pode fazer, ela vai ser convencida de que agora em Jesus ela é que não pode. Ao invés dela desfrutar de um relacionamento tão gostoso, tão maravilhoso com o próprio Jesus. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, olha, eu exijo de vocês, meus irmãos, pela misericórdia, ou seja, Deus considerando que nós temos as nossas misérias, as nossas limitações, mas também considere que você, embora tenha sua limitação, você foi adotado e colocado dentro do coração de Deus. Amém. Que útero espiritual extraordinário é esse? O coração de Deus, eu acho que é o lugar mais confortável, mais amável, mais maravilhoso que pode estar. E a Bíblia diz que o Senhor nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Ele não ama você pelo que você faz. Ele ama você pelo que Ele fez com você. Então, eu não posso perder isso da mente, entender o seguinte, olha, eu sempre vou ser necessitado de Deus, sempre vou ser precisado de Deus, eu sempre vou morar nesse coração, com o coração misericordioso. Então, ele diz, eu exijo de vocês, não pela ameaça de Deus, mas eu exijo de vocês, porque Deus é misericordioso e pode fazer o que é possível na vida de vocês, amém, irmão? Então, quando eu olho para alguém, eu não vejo o que ele é, o que ele faz, mas eu vejo para que Jesus morreu por ele. Por que Jesus morreu por ele? O que Jesus pode fazer nessa vida? Uma vez eu estava com discussão teológica, acho que foi no seminário. Eu passava mais tempo nos corredores discutindo teologia do que na sala. Não que eu filasse aula, digo assim, que eu gostava de ficar discutindo. Paulo ficava só olhando, falando, como é mais doido. Que era também estava lá no seminário. Aí, eu lembro que nessas discussões intermináveis, que não tem muito sentido, como Paulo disse lá para Timóteo, né? A gente questionava muito entre nós qual era a motivação de Deus em investir no homem. E dentre aquelas discussões de sexo dos anjos e aquelas bobagens todas, de vez em quando saíam algumas coisas que serviam. Entender ali com aqueles meus irmãos que Deus, embora seja tão misericordioso e bondoso, Ele é capaz de, ainda sendo tão misericordioso, ainda assim, ser um Deus que corrige. Porque a misericórdia também se aplica na disciplina. Você sabia disso? Como que eu tenho alguém no meu coração e amo, e só presenteio com coisas agradáveis a ela? Eu também presenteio Sofia com tratamento de cara que tive que segurar ela, eu e minha esposa, e eu não lembro quem mais me ajudou a gente, e conta a broca, aquela barulhinha tão romântica, e a gente segurando ela, gritando, a agulha entortou, e a gente segurando ela, mas eu dei a ela, eu doei a ela, eu amei ela através daquele tratamento. Entender, diga-me. Então, a gente tem que rever esse barrismo. Ou Deus é tirano e perverso e matador, ou Deus é pink, cor de rosa. Não, nem uma coisa nem outra. Deus é amor e é justiça. A justiça de Deus, inclusive, não é como a nossa. A justiça de Deus é a plena vontade de Deus aplicada. E Ele quer que essa plena vontade dEle seja aplicada nas nossas vidas. Então, isso vem também através desse ânimo, que é essa exigência que o Espírito faz conosco, porque o Espírito ficou aqui conosco para ataviar e cuidar da igreja, para que nós possamos subir adornados para Jesus. Amém? Então, estamos nesse ninho de amor, de cuidado, que muitas vezes não é como a gente quer somente. Ele diz, eu digo por vocês, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o que, vamos lá, que apresenteis o vosso corpo, os vossos corpos. os vossos corpos. Alguns dizem, é vosso corpo, ele está falando da igreja como coletivo. Não, não, não, está no plural. No grego está no plural. É os vossos corpos. Que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Tem gente que recebeu Jesus, mas ele recebeu, ele ganhou, ele gosta de ter a bênção. Como diz aquele hino batista que eu tanto cantei, tão lindo. Quantas bênçãos, quanta contação, recebidas na divina mão, uma a uma, diz de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Só que na hora de apresentar, na hora de entregar, nós então pensamos tanto. Nós somos tão prontos para pedir a Deus, para às vezes até exigir de Deus como se pudéssemos, e dizemos, ah Deus, eu preciso, só o Senhor pode me dar. E é como o menino que enfiou a mão no pote para pegar a moeda e segurou. Só ficou a mão fechada, não saía do vaso. E ele chegou em casa com a mão no vaso e a mãe disse, o que é, filho, que você está com esse vaso? Não, mamãe, é porque é minha moeda na minha mão. Aí a mãe falou assim, mas você está com a mão presa. Não, não solta minha moeda, não. A moeda é minha, eu fechei. A mãe falou, meu filho, você está com a mão presa no vaso? Ele falou, não, não solto não, é minha. Mas se você não soltar, fica com a mão presa no vaso. Ah, não perco não, é minha, não perco. E a mãe falou, abra a mão, a moeda cai, e você tira a mão do vaso, envolve o vaso e pega a moeda. Mas às vezes a gente é tão obtuso como uma criança dessa. A gente não quer apresentar o nosso corpo a Deus para receber o que Ele tem nos dado, e nós nos retemos numa zona de conforto e achamos que estamos possuindo algumas coisas que tem na nossa mão. Mas eu quero dizer a você uma coisa. Você entraria no carro de um amigo seu para receber uma carona com ele embriagado? Por mais amigo que seja, você vai dizer, ô amiga, não, muito obrigado, você é 10. Mas não vai dar, não, vai ter filho para criar. Então eu vou ter filho para criar. Você entraria na farmácia para comprar um remédio e o sujeito diz assim, olha, tem esse aqui que é de marca, tem esse que é genérico e tem esse aqui que é contrabandeado. Fica lá barato. E aí, vai? Então, piada, né? Ninguém que eu acho que faria uma bobagem dessa. Se entregaria, se confiaria a qualquer coisa, a qualquer um. Mas o que a Bíblia está dizendo é que você, uma vez que é envolvido pela misericórdia de Deus, deve, em primeiro lugar, se apresentar a Ele, se confiar a Ele. Interessante porque nós dizemos às vezes, confiamos em Deus. Não, confio em Deus. Eu confio. Você confia em Deus? Eu confio, claro. Quer ver? Quem confia em Deus aqui, diga amém. Não é pegadinha não, gente. Pode dizer amém. Mas, a questão não é se você confia em Deus. A questão é se você se confia a Deus. Às vezes eu confio nele, ele é bom, ele é ótimo, mas eu me confio a ele, eu não me confio ao colega meu, que a casa entrando no carro. Talvez a gente tenha o mesmo conceito de Deus, que Deus é o responsável, que não vai saber fazer, que não vai saber o que fazer com a minha vida. Afinal de contas, quem sabe o melhor jeito de cuidar da minha vida sou eu. Afinal, eu tenho acertado tanto até aqui, sou uma pessoa tão feliz e realizada, pessoa tão plena. Eu tenho me confiado em mim mesmo e tenho sido muito, muito feliz. A Bíblia diz que esse ainda não está no quilo, que esse ainda não está pronto. Porque a Bíblia diz que aquele que é pobre de espírito, dele já vem dos céus. Amém ou não, irmãos? Tem gente que, assim, às vezes, vai evangelizar, fala com o nome de Deus, a pessoa é tão empedernida, tão soberba, que eu digo, oh, Deus, dá uma preparada aí, Senhor. Dá uma ajudada aí. Porque desse jeito, é muito cheio de si. E tem um apóstolo dizendo: olha, eu rogo de vocês, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que eu vos apresentei, que se entreguem, que se confiem o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é esse tal sacrifício vivo? Porque no Velho Testamento o sacrifício era morto, era um animal. Você tinha, de certa forma falando, uma certa facilidade de entregar o sacrifício. Porque não era você, era algo seu, mas não era você. Porque na Nova Aliança, ele não quer só algo seu, ele quer você. É por isso que tem alguns lugares que se chamam igreja, embora não seja, que digam que o maior sacrifício que você faz é, no certo época do ano, rapar sua poupança e entregar para a igreja. É o grande sacrifício. Não é não, não é não. Aqui para nós, não é não. Sabe qual é o grande sacrifício? É você se entregar vivo. Esse é o sacrifício. Essa é a entrega. Às vezes você diz assim, quantos jovens para evangelizar? E você diz assim, não, Tiaguinho, lá em Salvador chamava Tiaguinho. E, né, quando está chamando, porque é por causa do nome mesmo, carinhoso. E a pessoa diz assim, não, Tiaguinho, não, não, ainda não, estou muito jovem. Deixa eu curtir um pouquinho mais. Eu tenho que aproveitar muita coisa ainda. Ele dizia, você vai esperar ficar velho, cara? Isso não dá tempo. Não, que nada. Tem muita vida ainda. O que a gente faz com a nossa vida, irmãos? O que a gente faz com a nossa vida quando a gente retém e quer decidir por si mesmo e quer dizer, sai Jesus, sai do lanche, por que é que sei o que devo fazer de mim mesmo? O que o Espírito nos exige hoje é que já que somos irmãos e Deus é cheio de misericórdia, que nós nos entreguemos, nos apresentemos, nós nos confiemos a Ele. Como? Como sacrifício vivo. Com uma entrega. Como entrega total. Sacrifício é culto. Sacrifício é morte. Mas ele diz, tudo que vive em você, tudo que respira, tudo que tem em você, deve se entregar totalmente, sem reserva a Deus. Sabe por quê? Presta atenção, não é uma ameaça. Mas é algo que a Bíblia nos ensina de capa a capa. A parte que você não entrega a Deus, é exatamente aquela que será responsável por sua ruína. Vou repetir. A parte que você não entrega a Deus é exatamente aquela que será responsável pela sua ruína. O sujeito diz, não, eu entrego tudo a Deus, menos o meu trabalho. Porque meu trabalho, assim, rapaz, se você não trabalha, negócio, meu trabalho tem que fazer um negócio assim que eu só não quero. É melhor bem que você não saiba, porque você vai querer meu dízimo, não é? Não, pode ficar com seu dízimo corrupto. Porque assim, meu trabalho, se eu for fazer meu trabalho honestamente, eu vou perder meu emprego. Aí quem disse que você come do seu emprego? Você come porque Deus lhe sustenta. Amém ou não? É exatamente essa área que você não entrega a Deus que vai lhe fazer escravo. A Bíblia diz que aquilo que nos vence, nos escraviza. Mas Deus tem dado poder para você vencer em nome de Jesus. As pessoas são escravos do sexo, escravos das drogas, escravos de relacionamentos ilícitos, escravos da corrupção, escravos da pornografia e várias outras escravidões. Da inveja, da maledicência. Que apresentei o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é só entregar a sua vida e dizer assim, não, pastor, entreguei a minha vida. Minha vida é de Deus e eu gosto que Deus é colega comigo, Deus é camarada, Deus me entende. Eu tenho um receio quando alguém diz assim, não, Deus me entende, Deus sabe de todas as coisas. Ele me entende, sabe que nós somos pó. Geralmente, essa inferência bíblica é usada para cobertar pecados. Diz, não, Deus sabe, Deus me conhece, Deus sabe a situação que eu tive que fazer isso. Ele me conhece, ele me ama, e ele não vai levar em consideração isso. Como os fariseus hipócritas que não cuidavam dos seus pais, isso é sacrifício a Deus. Eu não vou cuidar do meu pai, eu vou cuidar do templo. Mas que a Bíblia diz? É que o sacrifício é vivo, mas é santo. É santo. Agnus, santo. Santo é perfeito? Não. Santo é separado. Santo é em tudo que eu faço, eu devo buscar. Qual é a forma de fazer isso que a palavra me ensina? Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer da melhor forma? Eu não posso me entregar a Deus se eu não me afastar daquilo que não me louva, que não me agrada. Mas isso leva a ser pesado, que na verdade, de tudo que eu me afasto que não agrada a Deus, eu faço um bem maior a mim mesmo. Existia uma lei, Israel, que era uma lei sanitária, interessante, era assim, todas as vezes que um homem ou mulher em Israel aliviasse o ventre, entendeu? Aliviasse o ventre, deveria cavar um buraco e enterrar. Rapaz, você pensou que se devia descobrir essa lei até hoje? Isso é complicado, todo mundo tem que ter um quintalzinho. Descarga não vale porque água, tinha que enterrar. Por isso que o povo hebreu, os povos sumiam do lado deles, cólera e outras doenças, e eles não. Uma certa vez, Einstein, numa palestra, foi criticado porque era judeu, xingaram ele. Aí ele pegou a palavra e disse, enquanto o seu povo andava nas estepes com claves nas mãos, o meu povo já tinha rei, sacerdote e literatura. Então, quem é mais civilizado? Vou voltar a palestra dele. Porque isso é possível, porque eles obedeciam a lei. Eles não entendiam, não existia microbiologia, eles não sabiam que enterrar os seus excrementos era algo que ia salvar a vida deles. Eles não sabiam, mas eles obedeciam. Então, nem sempre você vai entender o que Deus está requerendo que você faça. O que eu devo fazer então? Você entender? Luiz Pasteur foi começar a descobrir como que ele deveria fazer isso, quantos séculos depois? Calma, se é uma lei clara de Deus, a lei de Deus não é um ferro quente para bater na sua cabeça e mostrar que quem manda é ele, não. A lei de Deus é a melhor forma de você viver qualquer experiência. Amém, irmão? Por isso que eu insisto tanto com vocês, que é um casamento abençoado, bem sucedido, cumpra a palavra. Viva a palavra. Aplique a palavra. E não tem como o seu casamento ser bem sucedido. Amém, irmãos? Que o vosso corpo sacrifício vivo, santo e o quê? Agradável. Diga agradável. Agradável a quem? Por quê? Porque às vezes queremos fazer o culto que agrada a nós. O que você faz para Deus não é para me agradar, mas é para agradar a Deus. Porque se ele pensou que bagunça, que zona não seria se nós fizéssemos as coisas para nos agradar. Eu lembro que no começo da Vida Nova, aqui em Itabuna, eram muitas pessoas de outras congregações. Pessoas boas, sementes a Deus, mas algumas, elas queriam, na verdade, viver conosco que não viveram nas suas congregações. E eu comecei a ver assim, parecendo a Babilônia. Aí eu parei, com a orientação do meu pai, chamei a igreja e comecei a ensinar como nós criamos, como nós fazíamos, como nós criamos, como nós fazíamos. Até porque a maioria das pessoas que vinha por algum tipo de situação, frustração, que não deixou viver plenamente o que eles queriam. Eu lembro que tinha uma irmã muito querida, eu amei muito essa irmã, amei até o fim. E ela foi embora, eu fui visitá-la, falei, minha irmã, por que você foi embora no nosso meio? Ela falou assim, eu fui embora, minha mulher está assim, me controlando. Eu fui embora porque o senhor nunca me deu uma oportunidade. Eu falei assim, como assim, minha irmã? Não entendi. O senhor nunca me chamou para cantar lá na frente. Aí eu falei, mas eu nem sabia que a irmã cantava. Aí ela, não sabia, mas devia saber. Esse é o nome de Deus? Deus não lhe mostrou isso? Quase que eu digo, eu sou homem de Deus, não sou pai de santo. Você tem que me falar alguma coisa. E assim, a voz dela não é das melhores, né? Mas de repente, quem sabe podia dar uma oportunidade a ela. Porque ela queria algo que fosse agradável para ela. Vamos lá, faixa 5, vamos lá. Oh! Irmãos, não que quem cante quer aparecer de forma nenhuma, pelo amor de Deus. É o que eu estou dizendo, amém, irmão? Está claro? Diga amém, por favor. Estou falando que a irmã foi embora porque não descobriu o suposto talento dela. A pastor passa com cada uma. Você tem que orar por mim, gente. Tem que jejuar por mim, tem que urrar por mim nas madrugadas. É agradável a Deus. Se todo mundo quiser que a igreja seja agradável a si, que Babilônia nós teremos aqui, que Babel nós teremos aqui. Por isso que a gente tem que buscar na palavra o que agrada a Deus. Que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que é o nosso culto racional. Alguns irmãos pegam esse texto assim, racional, tá vendo, pastor? Tem que ser um culto assim. Assim. Ele tem que levantar a mão só até aqui, porque se levantar até aqui, está aparecendo demais. Tem que ser. Tem que ser em nada. Não pode cantar a corinha que inventaram, não. Irmãos, nada contra quem tem nada. Eu acho tão legal, tão bonito aquelas músicas mais antigas, lindas. Só que o culto racional não é um culto morto. Até porque a palavra usada aqui para esse culto racional, vamos lá no versículo 1, no final, diz assim. A palavra é logikon. Aí você diz, logikon, tá vendo? O culto lógico. O culto que tem lógica. O culto que tem horários, que é regrado. O culto que começa a pesar a reunião e o culto e a vida. Não, disso. O que Paulo está dizendo é um culto coerente. Um culto que, no culto, não seja um teatro, uma encenação. Mas seja um culto que tenha a ver com a vida. Porque muitas vezes somos tentados a pintar um estereótipo espiritual que não tem nada a ver com a nossa vida. Nada a ver. A gente tem que enganar quem, gente, pelo amor de Deus? Eu lembro que tinha um pai da amiga minha que pegou um menino lá de Salvador fumando. Ele era dos jovens e ele tinha essa dificuldade. E aí, ele não era minha ovelha, né? Ele era pai de uma ovelha minha. E o menino chegou assim e escondeu o cigarro. Aí ele falou assim, escondeu o cigarro? Escondeu, foi. Tá comigo, você engole de cigarro, tá? Comigo você morre, você não deve nada não, você deve é pra Deus. Gente, eu não tô rindo que é sério, mas eu ri demais. Eu ri muito. Porque o que ele disse foi a verdade. Você está escondendo cigarro de mim? Você tem que esconder de Deus. Às vezes a pessoa converte, tem dificuldade com fumar, porque fumar é difícil de parar. Mas a pessoa converte, de vez em quando aguenta e fuma. Não vou jogar o sujeito no inferno por isso. Não concordo, mas é uma necessidade química. Que vamos lutar para ele ser liberto também, porque é pecado. Mas, inclusive o parênteses, irmão, se algum dia vier algum irmão aqui cheirando cigarro, em nome de Jesus. Lembre que Deus é Deus de misericórdia, amém, irmão? Não que a gente vá concordar com o pecado. Mas também, gente, que loucura! Deus não converteu, eu estava fumando, Deus não é mais. Não, em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso em nome de Jesus. Mas é agradável a quem há Deus, que é o vosso culto coerente. 1 de Pedro. Abra aí a sua Bíblia. 1 de Pedro, versículo, eu vou dizer já o. Você está falando com você, diga amém. 1 de Pedro. Eu fui dar os marcadores para vocês, fiquem sim. Então vocês tenham paciência, meu Deus. Versículo 22. Fala do leite genuíno, leite espiritual. Vós ansiais como crianças ao genuíno leite espiritual. Está anotado? Estava aqui. Versículo 22 de Pedro. No capítulo. Qual foi? Ah, perdão. 1 de Pedro. 1:2. Olha, ele está afiado na palavra. Glória a Deus. Se você não achou, também que quero vir escola bíblica domingo 10 da manhã para a gente crescer junto. Vamos, em Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros de dispersão do ponto da laça sacerdócio real de time. Eu leio que segundo a presença de Deus, Pai, santificado em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Obrigado, querido. Qual é o texto, Marcelo? Perdão. Primeiro de Pedro. Não. Genuíno lei espiritual. 2:2. Ah, Cristina era 22, tá vendo? Estão ligados mesmo. E diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dor, hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicência, despojai-vos, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, o quê? Espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Esse espiritual é a mesma palavra, lógico. O leite coerente, o leite que nós recebemos de Deus como um subsídio, como básico, como primais. Quantas vezes, irmãos, nós achamos que já somos tão espirituais e precisamos da palavra de Deus para dizer, olha, tem que voltar para o básico. Você tem que voltar para o básico. Em Efésios 4:14, abre aí, por favor. Perdão, Efésios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: e vos renovais no Espírito. Efésios 4:23, e vos renovais no Espírito do vosso entendimento. E vos renovais. Efésios 4:23, e vos renovais no Espírito do vosso entendimento, e vos revistais de novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedente da verdade. Há uma distinção aí, porque o que a Bíblia está falando é que nós precisamos de uma certa coerência, de uma certa coerência entre o nosso culto interior e o nosso culto exterior. Porque quando há essa coerência entre o culto exterior e o culto interior, eu vou subjugando a minha mente, que é fonte dos meus comportamentos, ao culto que estou representando diante dos irmãos e que às vezes ele não é coerente com aquilo que o Espírito quer fazer dentro de mim. Entendeu? Diga amém. Vamos pensar o seguinte: que apresentei o vosso corpo, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto coerente. Eu quero em nome de Jesus dizer para você que nós não podemos enganar a Deus. Nós, às vezes, enganamos as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes, temos intenções que não têm nada a ver com aquilo que Deus nos chamou a viver. Mas nós queremos colecionar admiradores para nós. E, na verdade, a admiração que nós deveríamos querer era a de Jesus. Ele diz, olha, como eu disse mais cedo, quando ministrava a oferta, de Deus não se zomba. Versículo 2. Como é que é isso? Como é que eu vou aplicar isso? Eu sou muito alto, isso talvez seja muito difícil para mim. E assim, e não vos conformeis com esse século, eu não tenho a forma, ou não se tornem semelhantes a esses que são desse século, a esses que estão ao seu redor. Cuidado para você não ter a forma deles. Cuidado, porque às vezes as nossas atitudes são tão semelhantes às atitudes daqueles que não têm o Senhor, que as pessoas não veem em nós obras dignas daqueles que receberam a salvação. A Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? E como diz São Francisco, que de fato era um santo homem de Deus, ele dizia assim, pregue sempre, fale só quando for necessário. Ou seja, você prega muito mais com a sua vida. E se a sua vida não aponta para Jesus, você não está usando ela para pregar. O que adianta que você fala se as pessoas não veem isso na sua vida acontecendo? Ele diz assim, olha, você não pode ter a forma desse mundo. Não. Você tem que ter uma forma que lembra Jesus. O seu caminhar, o seu andar, o seu falar, tem que lembrar Jesus, porque senão, como crerão nele? Inclusive Jesus, na oração de João, ele diz assim, Pai, faz deles um assim como eu e tu somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Quer dizer que só vão crer em Jesus através de nós, não com o nosso discurso, mas quando a nossa vida tiver coerência com o que nós pregamos. Mas às vezes nós estamos muito ocupados. Ignoramos isso. Ah, sobre isso eu não quero lhe ouvir. Mas que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento em nome de Jesus. Mas ele disse que eu vou fazer. Ah, entendi. Então, beleza. Agora você, uma mulher espiritual. Não vou mais raspar minhas pernas. Não vou mais cortar os meus cabelos. Existem muitas mulheres muito espirituais que são assim. É verdade. Muito espirituais. Mais crentes do que eu. Mas não é isso que as faz espirituais. Amém, Anônimo? Amém? Ah, eu vou comprar uma saia. Ah, eu vou comprar uma bibliona bem grande para poder todo mundo. Eu lembro que um amigo meu que fez um voto porque ele queria ser mais crente e disse, onde eu for, vou levar a Bíblia. Ele lutou, mas depois ele não conseguiu. Negão, a sua vida é a palavra. A sua vida é a Bíblia onde você está. Pelo menos é para ser. O que eu faço então para ser um sacrifício agradável a Deus? E não ter a forma do mundo. Eu vou olhar para alguém que é bem crente e vou imitá-lo. Não. Aqui a Bíblia diz para você e para mim a receita. Se quer ouvir, diga amém. Então, semana que vem você vem. Fica ali. E não nos conformeis com este século, mas transformai-vos. Aleluia. Não sejam moldados por este século, mas antes. E a palavra é do radical metamorfose. Metamorfose, que vem daí a metamorfose. Ele diz, vocês têm que se transformar. Aí eu digo, agora que pesou. Porque ele disse para não parecer com o mundo. Depois disse que tenho que transformar minha forma. Então eu tenho que me disfarçar. Certo? Errado. Porque ele explica como. Não tenha a forma do mundo. Transforme, não seja como o mundo, não apareça como o mundo, mas como? Pela renovação da vossa mente. Vamos repetir isso, por favor? Pela renovação da minha mente. Como que eu renovo a minha mente? Mais uma vez, vamos lá em Efésios, capítulo 4, versículo 23, rapidinho. E sedes renovados no Espírito. A palavra pneumatia, grego, Espírito mesmo, da vossa mente. E aí se revista de novo homem. A mesma lógica. Primeiro a mudança na mente. É por isso que a Bíblia chama a conversão de metanoia, mudança de mente. Como que eu vou fazer isso? Minha mente está parafusada na minha cabeça há anos. Como que eu vou conseguir mudar isso? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O interessante que a palavra usada não é psique. A palavra usada não é alma, ânimos. Mas a palavra usada aqui para mente é como se fosse, perceba, a mesma palavra que usada em Efésios, é como se fosse a parte do seu interior, do seu psiquismo, da sua mente, que é mais vulnerável à ação do homem regenerado, ou seja, é a porta de entrada da ação do Senhor para que você mude de opinião. Agora, está meio complicado a explicação meio teológica, psicológica, vamos para a prática? Você está ali diante da situação. Aí tem uma parte sua que diz, ah, velho, vou fazer do meu jeito. Mas tem outra parte que diz, é possível você fazer diferente. Isso que você vai fazer traz consequências ruins. É o lugar que está recebendo a intimação, a exaltação, o ânimo, a direção do Espírito Santo. Aí você diz, pastor, o seguinte, na minha cabeça você vai não. Só pensa fazer o que não é bom. O máximo que eu penso na consequência ruim que é você. E aí, o que eu faço? Bora de novo com a Bíblia, meu irmão. Diz assim, não vou comer este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar com a boca que tem a terra da vontade de Deus. Mas assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pelo quê? Pela renovação. O que eu penso sobre alguma coisa é fruto de opiniões que são formadas pelas minhas experiências. Ok? Amém ou não? Como que eu vou poder transformar essa matriz, essa fonte de pensamento, de opinião que é a minha mente, se não por buscar essas experiências, ou melhor, outras experiências, que me façam pensar de uma nova forma? Abra aí Filipenses 1, por favor. Vamos ver como é que a Bíblia ensina. Filipenses 1. Diz assim. Vamos 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Perceba comigo. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de quê? Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Presumindo que Paulo está escrevendo a pessoas que já converteram, essa obra que o Senhor já começou em mim, ela não vai parar e vai continuar acontecendo, ok? Filipenses capítulo 2, versículo 1. Se há alguma exortação em Cristo, exortação foi a palavra que Paulo usou aqui, eu vos exorto. Amém? Ou seja, se há algum mandamento, se há alguma exigência com o ânimo de Deus em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que pensais as mesmas coisas. Sejais unânimes. Primeiro segredo para você ter a renovação da vossa mente. Às vezes a gente, por natureza, é do contra. Às vezes a gente, antes de receber alguma coisa, tem que mostrar uma opinião contrária. Isso é uma vaidade, né? Para mostrar que pode pensar diferente. Mas ele diz que sejais unânimes. Não unânime com algum pensamento que não seja na palavra de Deus, de forma nenhuma. Não. A Bíblia não diz para a gente ser burro. A Bíblia diz para a gente ter o mesmo ânimo, a mesma vida. Nós trabalharmos para pensarmos do mesmo jeito. Amém ou não, irmão? Aí diz assim: completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Tendo o mesmo sentimento. Nada passar com partidarismo, vanglória, por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo, isso assim fazeis. Não tenha cada um visto o que é propriamente seu, então também cada um do que é do outro. Versículo 5. Ele fala na prática, se vocês pararem de ficar disputando entre vocês, e pararem de pensar só aquilo que vai fazer o benefício próprio, vocês vão conseguir viver aquilo que o Senhor quer que eu viva, de ter uma mente que me é fonte de mudança e não receptáculo de frustração que me faz agir contra a minha própria história. Versículo 5 de Filipenses 2. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou sendo Deus, não julgou como usurpação ser como Deus. Ele não considerou ser Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Entendi, pastor, entendi. Então, tudo começa na minha desobediência. Poxa vida! Tudo começa em eu querer fazer do meu jeito. Tudo começa em eu não abrir mão de reproduzir, continuar sendo como eu tenho sido durante tanto tempo. E o próprio Paulo Filipenses diz: se algo de boa fama publicável, nisso pensai. Pastor, Então eu posso ter a mente de Cristo, posso começar a ter na minha mente menos frustração, menos medo, menos amargura, e posso começar a viver de uma forma tão, tão renovada, que isso vai poder, eu posso renovar minha mente, pensar diferente, posso isso? Claro que você pode! Está diante de vocês alguém que era para ser o sujeito mais frustrado do mundo, que era para ser o cara mais derrotado do mundo, que era para ser o cara mais impossível de ser regenerado do mundo. Mas um dia, um belo dia, pela misericórdia e graça de Deus, eu entendi que eu não tinha que ser escravo do meu passado. Não tinha. Porque tudo que me condenava no meu passado foi gravado na cruz. E aí eu descobri que, meu Deus, as minhas atitudes podem ser transformadas a partir de uma mente que diariamente é renovada pela renovação da vossa mente. Por quê? Porque ele quer que a gente seja um monte de zumbi que pense igual a ele? Não. Para que aí sim, muitas vezes nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Seria de nós que experimentássemos com as atitudes e a mente caduca que a gente às vezes tem. Então, por amor, ele disse, não. Primeiro eu vou transformar o jeito de vocês sentarem. E a partir daí, eu vou começar a trazer para vocês coisas que vocês buscam em outros lugares e não encontram. Porque assim, agora sim, vocês vão poder experimentar a minha boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, olha, eu sou um sujeito, como que a gente vai terminar enquanto estou terminando, vamos orar. Eu sou um sujeito que tem muitos sonhos. E às vezes só sonha em viver algo de Deus pessoas que tiveram um bom êxito, boa experiência e continuam em balas, não vou continuar crescendo, melhorando, mas também às vezes sonham em ter uma vida transformada, pessoas que entendem que o seu jeito de viver não tem glorificado a Deus e que eles podem ter uma vida muito mais próxima daquilo que Deus prometeu e possibilitou pela morte de Jesus na cruz pagando os nossos pecados. Quero dizer para você nessa noite que o Espírito Santo, ele exige de você sim, mas sabe que o Espírito Santo quer exigir por fim de você? Quem está comigo, diga amém. É que você viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que a gente olha a exigência de Deus e pensa logo, não. Tudo a mesma coisa. Igreja só muda endereço. Quer que a gente mude muitas coisas na vida, quer que a gente seja diferente e... Não. Você começa a ouvir o sermão e diz assim, aí, tá vendo? Eu exijo, a igreja assim, dogma, exigência. Não. Ele exige que você trilhe um caminho, porque esse caminho é o caminho que vai trazer para você o que é bom, perfeito e agradável. Viu que Deus bom é esse, gente? Ah, e por que ele é Deus? Por que ele não me ponga logo porque é bom, perfeito e agradável? Ah, você não vai saber aproveitar. Vai ser uma tragédia. Uma vez, para terminar, um irmão da nossa igreja, tem muitos Patricks aqui, então vocês não vão saber quem é ele. Engraçado, gente. Ele estava brincando com minha filha, ele deu uma aula de como se dirige. Só que minha filha tinha 3 anos, tinha 4 anos. Não, ela tinha 6 anos. 5 a 6 anos. Ele falou, olha, é assim, você pega a chave, coloca nesse buraquinho aqui e roda. Aí quando rodava, e ela me contou a aula que ele deu, aí eu com muito carinho, né, com muito amor. E assim, como foi essa aula que eu tive a pessoa de ligar o carro? Mas não, pastor, que algum dia pode precisar, ela já vai saber. Aí disse, ô, meu irmão, obrigado pela aula que fizeram, muito obrigado, porque não está muito na hora ainda, né? Irmãos, por mais que você me peça, não dá para dar chave do carro para ela. Você quer viver o que é bom, perfeito e agradável? Esse Deus também quer. Mas antes disso, eu preciso receber a exaltação de Deus, ter coragem de receber as ordens de Deus. E ele diz, olha, não é qualquer Deus que está lhe pedindo isso não, é aquele Deus que te ama e que te criou. E ele é um Deus cheio de misericórdia, pela misericórdia de Deus, que você se entregue a Ele, se apresente a Ele, deixe de se reter na sua caverninha, no seu cubículo, na sua ossa, não, se entrega a Ele, se joga a Ele. Você se entrega a tantas coisas que são arriscadas, por que não se entrega a Ele, que é seguro e firme, eterno, não se abala? Como um sacrifício, sim, porque vai ter horas que não vai ser do jeito que você quer. Entregar a sua vida toda, sem reservas, toda a sua vida, todas as partes dela. Porque é vivo, é santo, não é do jeito que você quer. E deve agradar a Ele. Deve agradar a Ele. E aí você vai conseguir transformar e não estar dessa forma que você está. E vai se transformar, mas não a partir de imitar os outros. Você vai transformar a partir de uma renovação na sua mente, que o próprio Espírito de Deus quer fazer, insiste em fazer. E só então você vai poder viver o que Ele exorta a viver, que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Deus, sua palavra é boa, perfeita e agradável, sua vontade também. Em nome de Jesus, aplique em nossas vidas essa palavra, que nós possamos correr para viver logo tudo isso que o Senhor anseia que nós vivamos. O Senhor tem plano de paz e não de mal para nos dar o fim que nós desejamos, como desejamos o Senhor. Faz isso conosco, Senhor. Anima-nos, levanta-nos, ergue-nos, enche-nos da tua alegria, da tua disposição, Senhor. Arranca de nós toda essa frustração, pesar e temor que temos aprisionado tantas vezes. E nos faz viver em novidade de vida. Renova-nos pela renovação da nossa mente, pela Santo Espírito em nós. Nós queremos isso. Não deixe, Senhor, que nós venhamos entregar os nossos pensamentos a murmurações, a meninices. Não, mas quer anunciar a coerência que devemos ter entre o que o Senhor quer de nós e entre o que nós vivemos. Porque o Senhor tem nos dado poder para isso. Nós vamos viver em nome de Jesus. Amém.